branco, scanner, colors. Tantos planos em ações, cópias em fotos. Reprodução de povos, Adão depois Eva. Revelação, imagem, semelhança sem prévia. Nascem réplicas do criador, a cara do pai. Idênticas, originais, autênticas, tipo bonsai. E depois de mil anos, vezes dois, ou bem mais. Cópias mutantes, fazem de tudo, copiam pessoas, tentam ser iguais. Uma cópia. Uma cópia. Eu já quis ser craque, quis ter meu destaque. Vi os bambamãs de lanche, que sua snap. Eu já quis ser Jordan, eu já quis ser Shaq. Quis ser LeBron James e o Kobe no ataque. Aí me deram a dica, que nada se duplica. Que toda formação é uma cópia exclusiva. Uma cópia do mais rica, semelhança rica. Imagem que do original só uma cópia fica. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Fala pra nós. Quem é esse aqui? Quem é esse aí? Quem é esse aqui? Solta sua voz. Ficar igual alguém, não me escondo, já tentei. Por um momento esqueci de tudo que errei. Esse jeito descolado, meu cabelo enrolado, feito em especial, escuro ou claro, amei. Criado com criatividade, criador. Acha então ouve o sopro da vida. Imagem, semelhança de quem me fez. Tipo espelho, me assemelho, cara, xerox dos três. Eu já quis ser Pat, acumular quilate. Ser magra como a Barbie, sem parar com chocolate. Eu já quis ser Whitney, eu já quis ser Martin. Pra parecer alguém, já arrastei sotaque. Já pareci piolho, parecendo com os outros. Com os leque da quebrada, bam, bam, bam, e os criminoso. Identidade não é RG, é o que cê é e o que quer ser. Copia e faz igual quando não sabe mais quem é você. Quem é esse aqui? Quem é esse aí? Quem é esse aqui? Fala pra nós. Quem é esse aí? Quem é esse aqui? Quem é esse aí? Solta sua voz. O mais fácil é imitar, limitar, por uma máscara pra parecer alguém bem feliz, dono de chakra. Se livre do disfarce, vai, bota a cara lá, xará. Sem medo, sem segredo, no temporal de Sansara. Vamos lá, garoto, não adiciona o fake. Seja você mesmo, não se esconda lá no Face. Bond, Blade, Arnold, Wolverine. Vai pensando que é tudo como Super Cine. Ctrl C, Ctrl V, copiou, colou, salva, salve. Uma rica de menino, tudo igual. Cerebê pra pensar, cérebro pra agir. Mas pra quê? Se posso copiar, já tá legal. Sou uma cópia, não copiadora. Chega de imitação barata, tô de boa. Vai, moleque, voa. Viva e vá além. Seja você mesmo, se não for, não é ninguém. Quem é esse aqui? Quem é esse aí? Quem é esse aqui? Fala pra nós. Quem é esse aí? Quem é esse aqui? Quem é esse aí? Solta sua voz.